Paulo, Alcântara 301 no para o táxi com 174 no POV, alterno Galeão com 4 horas. 174 Galeão, 4 horas, segue táxi via Índia e Alfa no ponto espera do 10, torre 1895, Renegal no 016, boa viagem. Índia e Alfa, 1895 com 0 no 6, obrigado, bom dia, até 3601. P5329 no solo 52, ao livrar à direita, meu solo em 121 no decimal 1. Se quiser à direita, 211, boa, TP5. 329, obrigado, bom dia, bom trabalho. Alfa aqui do pote 3, coisa 3. Oi, Salvador, bom dia, Tan 3601, conta 010, pronto. Bom dia, Tan 3601, autorizado a alinhar e decolada 10, o vento é de 320 graus com 4 nós. Alinha e decola 10, Tan 3601. 601, decolou 57, chame o controle em 119.8. Bom voo, bom dia. 198, obrigado, bom dia. 3601. Controle Salvador, bom dia, TAN 3601. 3601, bom dia, Papai Carvalho, sou da Farolinda 3601. Obrigado, direto, polícia. Gente, direto, Leda, sobe ao 360. Pequeno desvio à esquerda, formação na reta de decolagem. Pois voa, Leda. Fala, bom dia. Xenia 6251, informação Eco no portão número 5. Guarulhos 340. Cif 3325, alterna 3395, alterna 3601, bom dia. ID, segundo 6, Bravo Hotel Zulu, Trivia, voz conforme. Decolando ao 0, primeira curva direita, Dael Leda Motiva. 1198 controle, 5075 transponder. Após Leda, vou em Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, controle a 1198. Seu pushback, seu nome. Salvador, muito bom dia. Bom dia, prossiga. Confesso aqui, Salvador, grato. Confirme? Teste de áudio aqui. Ok. Alto e claro, ok. Grato. Comandador Borrachaner, 6525, Zona Leste. Deixa pro país, Roma Zero. Separou o nível 050, reporte para mudança de regra. solo Oceaneer 6251, 155 a bordo, 5 horas e 20 de autonomia, alternando Uberlândia, tá pronto pro táxi. Táxi Indy Alpha no ponto de espera do 10, Torre 1, 1895, que legal no 0, 16, boa viagem. Indy Alpha, ponto de espera do 10, Torre 2.95, 10, 16, na altina, obrigado. A Alô, Salvador, muito bom dia, Avianca, Alfa Vitor Bravo. Alfa Vitor Bravo, chame o solo em 121, decimal 1, para o rebote. Grato. Torre Salvador, bom dia, Oceaneer 6251, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Oceaneer 6251, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento de 290 graus, 4 nós. De alinhar e decolar, 10, Oceaneer 6251. Fala Salvador, muito bom dia, Avianca, Alfa Vitor Bravo. Salvador, personalização de reboque, pátio 3, qual o pátio principal, ingresso número 5? horas. Grato, repórter então. Mike Fox Serra, desce para 3, meu país, eu deixo uma 0 no meio. 3, 16, Mike Fox Serra. Controle em 119, decimal 8, bom dia. Controle 19-8, bom dia, até a volta. Controle Salvador, bom dia. O Xanair 6251, decolou, passa 1500 da Euleda. Xanair 6251, bom dia, contato cadastro, para o nível 360. Autorizado direto Leda. Direto Leda, 6251, obrigado. Olá, bom dia, Tan 3517, passou externo, baixado de checada visual. Tan 3517, bom dia, avistado, está livre o pouso não no zero, o vento de 300 graus com 2 nós, e o altímetro no zero, 1,6. Gente, autorizado o pouso, pistão 1-0, Tan 3517. Mais Fox Serra, visual, adotação visual, para comunicação. Mais Fox Serra, visual, Mais Fox Serra. Serra, prossiga. Bom dia, nota 3 Serra, 130 aqui para o Sul de Rebote, do Tati 3 para o Tati 1, posição 03. Os 4-2, livrando a direita, chame o solo em 1-2-1, decimal 1. Direita, 2-1-1, na frente, 5-1-7. Fox 3, Serra. Agora apareceu para a parte principal, alta 3-3. Visual, Mike Fox 3, Serra. Gente, me torre, 1-1-8-9. 1895, Mike Fox Serra. Torre, boa noite, Papa Tango, Mike Fox Serra, visual 17. Mike Fox Serra, bom dia, está autorizado o pouso na 10, perdão, na 17. O vento é variável do setor norte, com 2 nós, o altímetro no 0, 16. Está autorizado o pouso na 97, Mike Fox Serra. Alfa Vitor Brava, do solo. Show travou, Mike Fox Serra. Ok, gente, permanece em condições de pouso. Livre. Escuta, prossiga. Confirme essa ponte de frio. Negativo. Autorizado direto Leda. Sim, o senhor está na proa 230. A proa de Leda é a 190. Ah, tá sim. Obrigado. Na minha 251 da presença autorizada direto Bridge, também agora sendo Recife, 13325 e Alterne, 13395. Pode confirmar a frequência primária? 1332. 3325, Alterna 3395. Desculpa, o 625 não havia entendido o Bridge, estava voando por onde Bridge? Negativo, está presente, agora está autorizado o Bridge, já está coordenado. Gente, 2-5. Falou, Avianca Alfa Vivo Bravo, adentrando o TAC principal. Estacionado, boa noite. Boa noite. Alfa Vitor Bravo, ingresso no pátio 1 para a posição 05. Gente, reporta aí, certo. O Alfa Vitor Bravo está na saída do pátio 3 e vai ingressar para a posição 5, não é isso? Positivo. Terra, prossiga. Meu nome é o Golf, confirme your April and runway that you take off. Salvador to Sierra Delta Tango Fox, 240 flat level, via Whiskey 1, after fly confirmed flat Beirut. Take off runway 17, right turn, dial departure, after Coral. 1198 Salvador Departure Frequency, 5102 Squawk. Zero two squawk and your departure is dial Coral. From your personal bird. To start up and text call power frequency 18.95. Autorizado, Alfa Cruz Sierra.